É isso aí, México, Japão e Brasil, many thanks, valeu carnitas, carnitas el pesado, te gusta Café Tacuba? Café Tacuba. Buena onda, Café Tacuba. Great band from Mexico, Pipax. Check it out, Café Tacuba. Many thanks, Pipax. Many thanks, Carnitas El Pesado.